ela tem o que nenhuma outra tem. E ela tem o que nem. Olha como me faz bem. Ela tem o que nenhuma outra tem. E ela tem o que nem. Eu duvido você dizer. E ela tem o que nenhuma outra tem. E ela tem o que nem. Olha como me faz bem. Ela tem o que nenhuma outra tem. E ela tem o que nem. Eu duvido você dizer que consegue ficar uma semana sem me ver, sem deitar na minha cama e se envolver no meu prazer. A vida é muito curta pra perder tempo pensando no que cê vai fazer. Eu duvido você falar que quando eu não te chamo cê não pensa em me ligar, que quando eu tô distante cê não quer me visitar. Eu não quero ser um cara chato, eu quero te dar liberdade pra que tu possa voltar várias vezes sabendo que pode ficar à vontade. Amor, diz pra mim que tá tudo bem, tá tudo bem. Eu te faço uma canção. Esquece dos problemas e vem. Larga tudo e vem. Larga tudo e vem me dar a mão. Amor, diz pra mim que tá tudo bem, tá tudo bem. Que tá tudo bem, tá tudo bem. Oh, na na na na na na na. Tá tudo bem. Oh, na na na na na na na na. E ela tem o que nenhuma outra tem. E ela tem o que nem. Olha como me faz bem. Ela tem o que nenhuma outra tem. E ela tem o que nem. Eu duvido você dizer. E ela tem o que nenhuma outra tem. E ela tem o que nem. Olha como me faz bem. Ela tem o que nenhuma outra tem. E ela tem o que nem. Eu perco meu foco com a mina mais linda. Seja bem-vinda, talvez não seja nessa vida, mas você ainda vai ser minha vida. E ela não sabe se vai ou se fica, linda se quer uma dica. Esquece quem for nos criticar e vem. Baby, divirta-se como se não soubesse qual vai ser, mas só vem. Tudo que eu disse pra você, eu nunca disse pra nenhum outro alguém. Várias vezes me perguntou o que essa mina tem. O amor que eu sinto é tudo e ela sente também. A solidão não é nada, você veio na hora exata, no momento em que eu mais precisava. Segura minha mão com você do meu lado, não falta nada. Amor, tá tudo bem, tá tudo bem. Oh, na na na na na na na na. Oh, na na na na na na na na. E ela tem o que nenhuma outra tem. E ela tem o que nem. Olha como me faz bem. Ela tem o que nenhuma outra tem. E ela tem o que nem. Eu duvido você dizer. E ela tem o que nenhuma outra tem. E ela tem o que nem. Olha como me faz bem. Ela tem o que nenhuma outra tem. E ela tem o que nem.